Olá, eu sou Antônio Mioto e hoje no Trem do Tempo Prosa e Poesia conversamos com Éder Lima, morador da cidade de Guarulhos, multiartista, educador, músico, escritor e artista plástico. Vamos ouvi-lo? Letra e música. Algumas palavras, ao serem lançadas no encontro com outras, se tornam poesia. E nem precisam de música para adorná-las. Por si só se bastam. Tal e qual alguns sons, ruídos transformam-se em notas, tornam-se música, e altivos rejeitam palavras, poemas. Vez ou outra, ambos se apaixonam, se unem em núpcias, coabitam, letra e música, num feliz casamento. E não mais se separam, habitam seres de corações sofridos, doentios e insanos, suscetíveis a roubos estéticos. E então se resguardam, de tal forma se calam, e entre um silêncio e outro sonham com seus criadores. Salve, amigos. Esse poema que acabamos de ouvir chama-se Letra e Música. E eu sou Éder Lima, músico, compositor, arranjador. Tenho um trabalho já de longo tempo, mas com apenas um CD gravado de 2018 com a minha companheira Lígia Regina, de música brasileira. Também faço tenho um trabalho de pesquisa da música brasileira com foco no violão brasileiro, que é um trabalho que pretendo também trazer aí, materializar futuramente. Também sou arte educador e transito por poemas e pinturas. Não me considero um poeta ou um pintor, mas uso essas linguagens às vezes pela necessidade de expressar algo que talvez a música não contemple, né? Sou militante da arte e da cultura desde os tempos do MPA, que é um movimento popular de arte de São Miguel Paulista, um dos movimentos precursores na luta pela democratização da arte nos tempos obscuros da ditadura. Continuo acreditando ainda muito na arte enquanto forma de resistência. E por isso tenho um trabalho junto com a Lígia na organização do Sarau da Resistência, que tem estabelecido uma relação bastante forte com artistas de várias regiões de São Paulo e nos vários espaços da cidade. Bom, penso que a arte, enquanto possibilidade, ela traz um movimento importante de leitura da realidade, que, ao meu ver, ultrapassa os paradigmas cientificistas. A poesia contida na arte subverte a lógica do discurso da verdade, contida nas análises dos especialistas, formadores de opiniões, dos achismos do senso comum. A arte traz em si também, penso, a possibilidade de uma leitura estética do mundo, forma como propõe Deleuze num primeiro livro da série de livros dele chamado Mil Platôs, quando ele traz para a filosofia o entendimento da arte e de elemento de estético para a interpretação do mundo a partir da composição nem figurativa nem abstrata das obras do pintor Francis Bacon. Então, a arte dessa forma é uma arte que se impõe enquanto objeto autônomo ao se materializar, mas que não se desvencilha do tripé arte, artista e público, do relacionamento entre esses três atores. E é bom, e por quê? Porque a arte, ela abre possibilidades de múltiplas interpretações e novos significantes, não apenas aqueles contidos na intencionalidade do seu criador. Em seu conteúdo formal e simbólico, os elementos tratados pelo criador, eles serão ressignificados pelo público. Então, de certa forma, a arte atinge aí uma certa autonomia, mesmo tendo essa ligação com o artista. Então, dessa forma, ela é aberta, né? Aberta a possibilidades de criação de novos mundos, de novos territórios. Penso que ela se caracteriza enquanto possibilidade de verdade, mas uma verdade que se desvela, levanta o véu, uma verdade que acende uma luz, que ilumina a cena. Como diz o grande poeta Carlos Moreira no poema O que pode a arte no mundo fascista? O que me interessa muito também é a arte enquanto possibilidade dessa concepção de verdade que permeia o pensamento filosófico desde os filósofos da madrugada, principalmente Parmênides e Heráclito. Não a verdade factual, né? Então a arte, aquela que liberta, aquela que desvela, que tira o véu, que traz a luz, que acaba com a cegueira. Essa é a arte que eu acredito e a arte que eu proponho a fazer e a pesquisar e a compartilhar com vocês e com o público. Para finalizar, eu vou ler um poema chamado Grito, de minha autoria, que possivelmente estará no livro que eu penso em lançar futuramente, também dos meus pensamentos sobre arte. É isso, valeu galera, fiquem com o poema e tamo junto. Grito. Nem sempre a música contempla a grandeza da palavra. Às vezes ela se apequena diante do verbo que desvela. Nem sempre a nota comporta a sílaba, a métrica, a síntese, o léxico, o ritmo que pulsa, querendo escapar da língua. Às vezes no poema nada cabe, nem mesmo a musa música. Às vezes o poema é apenas o grito que escapou da pedra. Até o próximo programa. Vai amortecer.